Passa direito agora para o 295, passarei 2228. Ok, 2228, está livre todos os desvios, é o único da terminal voando. Só me reporte depois dos desvios, vou coordenar com o Recife e autoriza direto o Conquista. Por gentileza, vai reportar levando o desvio 2228, obrigado. 2228 após desvio, sou autorizado direto com Conquista. Após desvio, autorizado direto com Conquista. Muito obrigado, 2228. Gente, passaria do DD28, chama agora o Centro Recife, frequência 1260, alternando 288, voando direto Conquista. 3170, acione a identificação dessa via chegada BOMED 1 para 2000 pés, o QNH 1012. Ponte, livre os desvios. TAM 3970 após Rui Duna. Tá 3170. 131-70, autorizado final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reportarei estabilizado no ILS X-Ray da pistão no zero, o TAN 3170. Azul 6908, acione a identificação. Isso, eu vi a chegada por MED 1 para 2000 pés, Kennedy Down 012. Dia para 3170, localizador. Chame a torre, Salvador em 118, decimal 6. Torre Salvador, TAM 3170, grato, boa noite. Boa noite, um bom pouso. Salvador, boa noite, TAN 3170, passou um marcador, está baixado e travado, visual pista 10. TAN 3170, utilizado pouso na pista 10, vento 140 graus, 3 nós. NB pouso pista 10, TAN 3170, poderia apenas confirmar se chove sobre o campo? Negativo, pista seca, sem chuva sobre o campo. 3170 graus. Alfa 3170, Alfa 02, direita na minha escuta Alfa e Kilo, corrigindo Alfa e Juliette para o portão 07. À direita na sua escuta, Alfa Juliette, portão 7, 3170. azul 6908, autorizado sinal ILA68, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 6908, Salvador 3520, boa noite. 120, boa noite. Acione a identificação dessa via chegada por médio 1 para 2010, o general no 012. Desce via para 2000, para no 012, na 3520. Estabilizado 6908. Azul 6908, chama a torre de Salvador em 118, decimal 6. Boa noite. Boa noite. É 908, estabilizado pouso na pista no zero, vento 130 graus, 4 nós. Sempre pouso na 10. 3520, controle. De direita, pro 080, 25. Tá livre, desvios após desvios, Rui Duna, TAM 3520. Após desvios, Rui Duna, TAM 3520. Mais um 0908, Alfa, zona 4, mantenha-me, escuta, Alfa e Kilo, para o Pátio 3, canta o balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, Bela 08. Acione identificação. Prossiga via chegada por médio 1 para 2 mil pés do general no 012. Livre de juízo, gol no 592. Gateway, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Líder LS, reporte estabilizado, tá 3520. Localizador tá 37-3520. 20, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 6. 86, até mais. 3520. Até. Salvador, 3520. 3520, pouso na pista no zero, vento 120 graus, meia dúzia de lance. Pouso autorizado, 3520.